e você vai ver os caminhos se abrir, as portas se abrirem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Irmão, a hora já foi embora, tenho só 5 minutinhos, né? Vamos estar fazendo oração aqui, né? Vamos estar orando aqui para a irmã Cristiane, né? Para os pais da irmã Cristiane, em nome de Jesus, né? Vamos estar orando aqui para Sebastiana Mello, em nome do Senhor, né, irmãos? Vamos, porque eu passei ali no ponto, ela estava no ponto, com certeza ia para Prudente, né? Também está fazendo tratamento, irmãos, né? Tem bastante problema também, né? Então, Senhor, vamos orar por ela, em nome de Jesus, né? O Gustavo, Luciana, Dayana, vamos estar fazendo oração, né? A Maria Martins, a Marta, né? E família, vamos estar orando pela Lise, a criancinha que a Patrícia falou que tá lá ainda em Prudente, a Lise, que é a filha da Ellen, né, netinha da Silene, vamos estar orando pra glória de Jesus, né, irmãos? Vamos estar orando também pro vô, o Zé de Deus, o Leandro, né? Vamos estar orando pela família, irmão, Vitinho, pra todos eles, né? Vamos estar orando também pra Rose, né, pra Giovana, em nome do Senhor Jesus, né, que se encontra também enferma, né, vamos estar orando, irmão, em nome de Jesus, né, orar pela minha sogra, tá bom, minha querida, né, vamos orar pela sogra da Vânia Santos, irmãos, né, a Vânia faz uns chinelos maravilhosos, irmãos, né, o Dia das Mães tá chegando aí, vai lá, né, compre seus chinelos para dar para suas mãezinhas, tá? Em nome do Senhor Jesus, são lindos os chinelos dela, né? Então, vamos estar orando também para a sogra da Sandra, da Vânia, e orar por todos que estão passando por dificuldade, irmão. Quanta gente estão ali no hospital, no leito de enfermidade, né, irmãos? Então vamos estar orando, em nome de Jesus, orar por todos, irmão, em nome de Jesus, né? A hora já se foi, não vai dar pra fazer aquela oração, né? Mas em nome de Jesus, a hora que eu dobrar meu joelho em casa, eu oro em nome do Senhor Jesus, tá? Senhor, meu Deus, abençoa, Pai, cada um que aqui entrou nessa live. Abençoa essas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Jesus querido, que o nome aqui já foi citado, meu Pai, mas o Senhor sabe, Pai, toma cada um em tuas mãos, dá a bênção, a vitória, cada um precisa, Pai, abençoa cada aniversariante, Senhor, o Senhor venha prosperar cada vez mais na vida de cada um, meu Pai, abençoa, Senhor, esse dia de hoje, meu Deus, essa programação, meu Deus, abençoa minha irmã Josi, Pai, que o Senhor venha prosperar, Pai, na vida dela 100 vezes mais, Jesus querido, meu Deus, abençoa cada vida, Senhor Deus, tem de misericórdia, Pai, abençoa ali meu esposo Sebastião, guarda, livre de todo mal, abençoa meu filho João Vitor também, Senhor, guarda ele lá no serviço, abençoa o Lucas, a Jéssica, a Luana, minha nora, minha netinha Lívia, a Thalita, minha filha, Pai, cobre com teu sangue, livre de todo mal, livre dos acidentes, Pai, nessas caminhadas por onde eles andam, Senhor, guarda, livre e protege, Senhor Jesus Cristo, abençoa nossas vidas, meu Pai, neste momento, Pai amado, abençoa, Pai, cada um que entrou nessa live, abençoa cada um que está lá do outro lado na rádio, abençoa aqui, meu Deus amado, a rádio, abençoa a Benê, Senhor, abençoa, Senhor Jesus querido, Ferreira Júnior, abençoa aqui o Paulinho, Senhor, abençoa cada um que tenha pegado esse microfone, Senhor, para levar o ídolo do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar para essa cidade, abençoar os comerciantes, Pai, abençoa, Pai, cada um, Senhor, dessa cidade, Pai, cada lojista, cada dono de loja, cada dono de comércio, Senhor Jesus, cada um, Pai, me leva em paz para minha casa, Senhor Jesus querido, me guarda, Senhor, me livre dos acidentes, Pai, é o que eu te peço a te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, vocês fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos uma tarde maravilhosa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, possa abençoar o coração de cada um nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fiquem todos na paz do Senhor. Beijo no coração de cada um, tá, meus queridos? Churrasqueiro Bom Pastor, aberto todos os dias das 9h às 18h30. Aos sábados, aberto das 9h às 20h. Aos domingos, atendimento durante todo o dia. Venha nos visitar. Servimos porções em geral, pastéis, almoço, prato feito, marmitex e bebidas em geral, batata frita, salgados e muito mais. Ligue e faça sua reserva. 997-84-3095. Ambiente familiar ao ar livre, pesca esportiva e pesque pague. Obrigatório uso de máscara e álcool em gel. Para chegar é fácil. Na Baixada do Presídio, no Bambuzal, você entra à esquerda. Isso mesmo, no Bambuzal, vire à esquerda. Mais 1.500 metros você chega no Pesqueiro. Reúna a família, os amigos e venha. A hora da benção. Esta é a hora da adoração. A hora da benção. Um programa da comunidade Hermon. Direção Pastora Ana. A Comunidade Evangélica Pentecostal Hermon convida você e sua família a participarem dos nossos cultos. Visite uma das nossas igrejas e seja abençoado pela palavra de Deus. Igreja sede, Avenida Modesto Carone 281, Jardim Tropical. E a segunda igreja na Rua Antônio Marques 107, Jardim Novo Lar. Comunidade Evangélica Pentecostal Hermon. Salvação e bênção para todos os povos. Lugar de transformação, cura e renovo. Dela o dia fugiu, como emblema de bênção de Deus. Se ajoelhava o principal da sinagoga, Jairo ele se chamava. A sua filha estava pra morrer em sua casa. Era o sonho da família, era quem Jairo mais amava. Pediu a Jesus pra que seguisse até sua casa e estendesse as mãos. A única esperança que ele tinha em ver sua filha Apresentação, Pastora Ana. Graças a Deus, glória ao nome de Jesus, né? Quero desejar a paz de Cristo, desejar também, né? Que o amor de Cristo esteja envolvendo a sua alma, o seu coração, e todos quantos estão nos ouvindo aqui nesse programa Hora da Bênção, né? Eu sou a pastora Ana. Tem algumas semanas, né, que eu não venho aqui, mas eu estou bem, graças a Deus, né? Não aconteceu nada. É que a Bruna, né, e o Ariel, né, meu genro, estavam disponíveis, né, para fazer o programa, e eu estava dando a oportunidade para eles fazerem também, e eu estava fazendo outras coisas também na obra de Deus. Mas hoje eles não estão, então eu mesma vim aqui. Sempre eles vão estar aqui, né? Nós vamos estar dividindo esse horário, dividindo esse programa aqui. E eu sei que Deus só tem a acrescentar na vida de todos quantos ouvem com este programa, né? E hoje, né, irmãos, a gente tem o nosso jeito de fazer o programa mais voltado para instrução, para ensinamento. E hoje eu vou falar sobre a questão do bode expiatório, né? O tal do bode só aparece uma vez no Levítico. Essa questão do bode é muito polêmica. E essa questão desse bode emissário, né, é pouco compreendida. A gente não consegue compreender exatamente qual é a mensagem que Deus quer passar e por que esse bode expiatório entrou, né, para ser um sacrifício vivo, vamos dizer assim. Que bode é esse que ele não foi sacrificado? Ele foi levou os pecados. Mas eu quero falar um pouco sobre isso hoje aqui, tá? É um texto que está em Levítico, né? Difícil compreensão. Cada um tem um entendimento, mas eu vou falar um pouco do entendimento que eu tenho na prática. Vou falar na prática um pouco do entendimento que eu tenho disso aqui, tá? É meio profundo. O meu entendimento que eu tenho é meio profundo. Eu vou tentar explicar aqui essa questão, né? Porque essa questão que eu vou falar aqui hoje, ela tá muito frequente na igreja, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô muito, assim, preocupada. Nós estamos com uma preocupação muito grande com relação ao que quer dizer esse bode expiatório aqui. Por que ele entrou pra história, ele entrou pros sacrifícios, né, do povo de Israel na época. Então, não é o bode em si, mas por quê? É o porquê que ele foi introduzido, um sacrifício diferente dos demais. E é isso, tá? Então, você quer saber, você vai ficar ligado aqui no programa até as 13 horas, né? Nós vamos concluir isso aqui. E vamos colocar, hoje nós não vamos colocar hino de harpa, não. Hoje nós vamos colocar hino atuais, tá? E vamos falar isso hoje aqui. Então, você já vai começar a ouvir hinos A Bondade de Deus, pois eu vou falar nossa programação, nossos recados, e depois eu vou falar um pouco sobre essa questão do bode expiatório, e depois então vou estar orando por todos quantos estão nos ouvindo, amém? Então, vamos ouvir aí o hino Bondade de Deus, depois vou dar os recados e depois a mensagem. Quando me levanto agora no programa A Hora da Benção. Comunicados e avisos. Graças a Deus. Vamos falar então das nossas programações. Hoje é quarta-feira. Nós temos a campanha lá na congregação de João Ramalho, a campanha que já está indo para o quarto dia do mergulho de Namã. Hoje lá, né, o diácono Rodrigo, né, lá de João Ramalho mesmo, vai estar pregando lá. A direção do trabalho está na direção da missionária Luísa. E nós estamos cooperando com esse trabalho lá. Alguns irmãos aqui de Quatá estão cooperando, alguns irmãos da Segunda Igreja também estão cooperando lá, para a gente ajudar também os irmãos lá que estão na liderança desse trabalho. E está sendo muito bênção para nós, né? Então hoje o quarto dia, mergulho de Namã, lá em João Ramalho. Amanhã, quinta-feira, aqui na sede tem o culto nosso de libertação. Não tem tema, é um culto de libertação, na direção do diácono Miguel. Nós ainda não temos o nome da pessoa que vai estar pregando aqui, mas nós vamos estar lá, vai ser culto de libertação. Vamos orar por libertação das pessoas, orar as pessoas, né, aqui na sede. E nós temos a Segunda Igreja, sempre tem o culto. Ontem teve culto lá, graças a Deus estava bênção, nós estivemos lá. Agora tem o culto sexta-feira é Derrubando o Gigante, na direção da missionária Dora, né? Esse propósito. E sempre de sexta-feira, né, irmãos? É um culto de oração, né? A gente faz o culto de oração, tem que orar, a igreja tem que orar, né? E depois tem uma palavra, depois tem uma pregação também para todos quantos estiverem lá, tá certo? Então, a gente vai estar lá. E domingo, deixa eu falar de domingo, já tô me adiantando aqui. Domingo, gente, nesse culto de sexta-feira, deixa eu acabar de concluir. Aqui na Segunda Igreja, a irmã, né, Levita, é Josiele, né, que vai estar pregando, tá? Depois da oração. E a jovem Evelyn vai estar louvando, tá certo? Na sexta-feira, aqui na Segunda Igreja. E no domingo, né, nós temos aí, nas três igrejas, um culto especial voltado para as mães. É um culto. Por que um culto especial voltado para as mães? Porque a gente vamos pregar palavra direcionada para a família, para a mãe. Qual a função da mãe, o papel da mãe no lar, né? Aqui na Segunda Igreja vai estar pregando a missionária Marley, lá de João Ramalho, né? Ela solicitamente, né, aceitou nosso convite de estar pregando uma mensagem especial para as mães lá em João Ramalho. É um culto especial também, eu mesma que vou estar pregando. E aqui na sede vai ser a Bruna, que vai estar pregando, né? Aqui na sede eu vou estar em João Ramalho neste domingo. Mas nós teremos aí um culto alegre, um culto voltado para as mães, abençoando todas as mães, né? Porque as mães precisam de muita força de Deus, principalmente nesses dias da atualidade que nós estamos vivendo, né? Mãe precisa estar muito, muito mesmo na presença de Deus, envolvida com o poder de Deus. Porque não tá fácil, não está fácil. Então é isso aí. Segunda-feira, a tarde da bênção, gente, de sempre, às 14 horas, né? Sempre na direção da irmã Neiva e a irmã Kelly, que estão dirigindo a tarde da bênção. E nessa segunda-feira, a irmã Paula, né? Paulinha, né? Nossa, Paulinha lá da Segunda Igreja, que vai estar pregando aqui na Segunda Igreja, aqui na tarde da bênção, segunda-feira. Beleza, gente? Bom, são nossos avisos, né? Nós estamos em preparação de batismo domingo, né? Todo domingo, ó, 9 horas da manhã, eu estou na igreja sede fazendo preparação de batismo. Dá tempo ainda, tem gente que ainda, se eu quero me batizar, eu preciso me batizar, tô sentindo no meu coração de me batizar, não perca tempo. Ainda dá tempo. E o batismo vai ser no outro domingo, dia 21 de maio, lá no Burrinho. Porque agora nós, com essa história da estrada quebrada, né, gente? A gente fazia sempre os batismos ali na Água Bonita, mas o mato já cobriu a represa da Água Bonita, agora nós arrumamos outro lugar. Agora a gente vai lá no burrinho de manhã e tem sido benção. E faz a recepção, né, desses novos crentes, vamos dizer assim. Eu não sei se é bem essa palavra, esses novos crentes. A gente vai à recepção dos novos crentes lá no assentamento, né? Lá no lote 7, a gente sempre faz a recepção, e mesmo porque também a gente faz um culto ali de Santa Ceia para todo aquele que se batiza. Então, dia 21 é dia de batismo, mas dá tempo ainda, gente. Jesus, ele foi muito simples e muito claro ao dizer que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então, a gente que é cristão, a gente que crê que Jesus é o Filho de Deus, a gente que crê que ele veio a essa terra para nos perdoar, tirar os nossos pecados, fazer a expiação, né, da nossa culpa, mediante o derramamento, né, do seu sangue, o seu sacrifício vicário, né, de vida. Então nós precisamos fazer esse ato de batizar nas águas, tá? Então te convido, você que está em dúvida, não perca tempo, venha para a preparação. A preparação sempre traz para nós um esclarecimento do que verdadeiramente é o batismo, porque o batismo, onde que está na Bíblia isso, e a gente vai explicando tudo e vai falando, tá certo? E é isso. Gente, nós vamos ouvindo agora, eu nunca vi essa cantora, Dalete Hungria, é isso, Paulo? Nunca vi. Vai cantar Pensando Bem, tá? Depois disso eu vou entrar aqui com a palavra. As muitas falhas se for preciso, me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Falar comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Vamos falar então de bode expiatório. Gente, só existe essa passagem de bode expiatório aqui em Levítico, né? Começa, fala aqui no 16, né? Começa aqui no 16, vai falando e só fala aqui, tá? E vai até o 17 e depois já para de falar de bode expiatório. Bom, eu, né, fico analisando essa história de bode expiatório, porque toda expiação que se fazia, o animal era queimado, né? Porque era assim, para quem não sabe, tinha que queimar um animal, era uma oferta queimada inteiro, ele era todo queimado, tudo, que era o holocausto da expiação. Isso é o sacrifício, oferta queimada ao Senhor de expiação, para tirar o pecado. E depois disso, fazia um outro sacrifício, que era um outro animal, que era então um holocausto, que era uma oferta a Deus. E aí, desse segundo sacrifício que fazia, comia-se partes, né? O peito, a espádua, eles comiam partes desse animal que era sacrificado, né? Então, era assado, às vezes era cozinhado também lá em água, mas tudo tinha que ter sal, né? Todo sacrifício tinha que ter sal. Bom, no fim, isso era o que era o costume, o normal deles fazerem lá. né? Um era queimado e o outro era a oferta que se comia. Por isso que a gente come, né? Você que come aquele pão lá da ceia, come aquele pão que já é meu corpo que é partido por vós. A gente come, porque eles comiam também, né? Aquele animal que era ofertado para Deus, eles comiam, né? Parte daquele animal. E um era todo queimado. Tá? Jesus, quando ele estava na cruz, né? Ficou 6 horas na cruz. Depois que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, então ele ficou 3 dias morto, né? Vamos dizer assim. E ele foi. A Bíblia vai dizer lá no livro de Judas, né? Vai dizer que ele foi. Pedro também fala. Ele foi no inferno, né? Esse tempo todo ele foi no inferno. Então eu entendo assim, ele foi lá queimar os pecados. Os pecados têm que ser queimados, né? Então a gente entende isso por quê? Porque no Antigo Testamento o animal que era posto a mão, né, direita sobre o animal e era transferido os pecados para aquele animal, então ele era todo queimado. Então, quando Jesus ele fez isso, ele foi então queimar, levar os pecados no inferno para serem queimados. Esse é o entendimento que a gente tem. Agora, depois, o Jesus, ele foi 2 sacrifícios ao mesmo tempo. Ele foi o sacrifício da expiação e ele foi o sacrifício da propiciação. Porque o primeiro que era queimado era da expiação, tirar a culpa. E o segundo sacrifício que fazia, que era o holocausto, da propiciação, que era para as pessoas serem aceitas diante de Deus. As pessoas precisavam ser aceitas diante de Deus através de oferecer um outro animal, né? Era uma oferta para Deus aquele outro animal. Então era a propiciação, né? É que muita gente não entende agora, expiação, propiciação. Mas é isso, expiação é tirar a culpa e propiciação é você fazer um sacrifício para ser aceito diante de Deus, tá? Você já não sofre mais as consequências do pecado. Então, o apóstolo João e também o apóstolo Pedro, e na carta de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, ele vai falar assim, que Jesus foi a nossa expiação e foi também a nossa propiciação. Em Romanos também fala, Jesus foi a nossa expiação e a nossa propiciação, tá? Bom, isso aqui, eu tô fazendo uma explicação aqui. Eu tô querendo explicar as coisas hoje. Bom, no fim. Aí, aqui no Levítico 16, né? Depois que Deus já falou tudo para Moisés, ó, faz o holocausto assim, tem que pôr sal, tem que aspargir o sangue, a fressura, o redenho, você põe assim, queima e tal. Explicou tudo. Aí aparece, então, aqui no capítulo 6, essa história de bode expiatório. É assim, mas esse bode expiatório aqui, mas eu vou entender, ó. Eu vou explicar o que eu entendo disso. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, tá? Você vai ver que lá no capítulo 10 de Levítico, Nadab e Abiú, né, ofereceram perante o Senhor fogo estranho, tá? Tomaram cada um o seu incensário, puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. E aí saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu e morreram perante o Senhor, tá? Então Nadab e Abiú, eles pegaram fogo, gente, que não era aquele fogo para ser colocado naquele incensário, tá? E o fogo que tinha que colocar naquele incensário tinha que ser o fogo do altar, né? Eles pegaram um fogo que não era fogo para pôr naquele incensário. E eles saíram oferecendo aquele incenso, né, para Deus, e Deus não se agradou. Deus mandou um fogo, deu um incêndio, incendiou a tenda, incendiou, pegou fogo e queimou Nadab e Abiú. Eles morreram ali queimados, intoxicados. Na verdade, né, foi um incêndio que aconteceu ali. Porque está escrito que Deus provocou um incêndio né, provocou um incêndio lá naquele dia e morreram pelo incêndio. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu e morreram. E diz, isto é o que o Senhor tem falado. Então aqui nós vamos ver aqui que então o próprio Deus produziu um incêndio na congregação. E depois Deus vai falando assim: olha, precisa fazer diferença, né, do que é santo e daquilo que não é santo. E aí, o que que aconteceu? Depois, ele vai falar aqui das bebidas alcoólicas que não convém para o sacerdote. Aí ele vai falar a diferença entre animais limpos. Ele vai falar do diagnóstico da lepra. Ele vai falar da purificação da mulher depois do parto. Ele vai falar, né, da lepra na casa. Ele vai falar. Aí quando volta a falar de expiação, é onde entra o bode. O bode expiatório, onde entra o bode emissário. E logo que termina de falar do bode emissário, né, ele vai falar assim: olha, todo que sacrificar algum animal fora da tenda, que sacrificar no campo ou no arraial, traga o sangue para a tenda da congregação, né? Porque, aí ele vai falar assim, porque Deus não vai permitir que se ofereça, tá escrito aqui, ó, e nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, após os quais eles se prostituem. Então tá falando de demônios, né? Então ele tá falando assim, ele termina de falar do bode emissário e ele começa a falar de sacrifício aos demônios. Então, eu entendo assim, que esse bode expiatório era por causa de se oferecer algo que é para demônios, não tá oferecendo algo para Deus. É igual ter dentro da igreja, né? É fogo estranho, é como se Deus instituiu essa história de bode emissário por causa de fogo estranho dentro da igreja. Gente que profetiza que não é o Espírito de Deus, gente que, né, faz coisa dentro da igreja, que revela coisa dentro da igreja que não é o Espírito de Deus. Não é, tá? É demônio disfarçado, é espírito imundo disfarçado, que às vezes está dentro da igreja. Então, aqueles moços, eles morreram. Eles, Nadab e Abiú, morreram porque foram oferecer dentro da tenda da congregação fogo estranho, né? Aí o povo, depois disso, começou a sacrificar animal fora da tenda, lá no campo, no arraial. Eles estavam sacrificando animal, não era ali pertinho na congregação onde todo mundo estava vendo. Eles estavam sacrificando animal longe da tenda da congregação, longe dos sacerdotes, tá? Já viu aquele profeta que profetiza escondido? Chama as pessoas num cantinho para profetizar? Então. Tudo aquilo que não é feito à luz de Deus, você tem que suspeitar. Você tem que suspeitar, né? Então, existem coisas hoje dentro da igreja que não procede de Deus. Então, antes deles começarem a fazer qualquer outro sacrifício naquele lugar onde morreu Nadab e Abiú, eles tiveram que fazer o sacrifício do bode expiatório. Não tinha isso de bode expiatório. Foi depois que ofereceu fogo estranho na tenda, que pegou fogo lá, que morreu na WBU, que Deus falou para fazer o sacrifício do bode expiatório, do bode emissário. Então era um bode que era sacrificado e o outro levava a iniquidade e tinha que ter um homem para levar esse bode lá no deserto, soltar ele bem longe do povo. Ele não morria, esse bode. Ele não era sacrificado, esse bode. Ele não morria. Então eu entendo assim, eu tenho entendimento assim, que ficou um espírito estranho dentro da tenda da congregação. Ficou um espírito ali que não era de Deus dentro da tenda da congregação. É? E Deus falou: vocês não vão me sacrificar com um espírito de demônio aí dentro. Vocês têm que tirar ele daí de dentro. Como o espírito é algo espiritual, ele é um espírito. Foi então que introduziu o bode expiatório. Você exponha, confessa esse pecado aí de fogo estranho, confessa esse pecado aí que Nadab e Abiú fez, e vocês tira sacrifício de demônio dentro da minha igreja. Tira sacrifício que não me pertence. Vocês tira aí de dentro da tenda da congregação, que lá é para purificar a tenda. Tá? E por que que esse bode não morreu? Ele ficou solto no deserto. Ninguém, a Bíblia não dá destino dele. Esse bode emissário ficou solto numa terra deserta. Gente, demônio não morre, diabo não morre. Ele é espírito, tá? Então, era como se Deus quisesse dizer assim: olha, os demônios têm que se manter bem longe de vocês e bem longe da minha casa. Eu não quero demônio dentro da minha casa. Eu não quero espírito imundo dentro da minha casa compartilhando das minhas ofertas. Era como se Deus quisesse dizer isso naquele tempo para Arão e para Moisés e para o povo. E é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Deus não quer um espírito estranho compartilhando da obra dele dentro da igreja. É isso. E ele colocou esse movimento. Então, hoje nós também temos que fazer sacrifício do bode expiatório aqui. Mandar o diabo para longe. Mandar o espírito imundo para longe. Mandar o espírito maligno para longe. Nunca ninguém mais soube daquele bode. E nunca mais se ouviu falar desse bode em outra parte da Bíblia. Tá? Então, e veja que logo a seguir ele vai falando: ó, eu não quero sacrifícios a demônios. Deus fala, em seguida do bode expiatório, ele fala: eu não quero sacrifícios a demônios. Tá? Então, eu entendo assim, né? Estou falando aqui, o meu tempo é muito curto. Nós que lideramos igreja, pregadores, profetas de Deus, levitas do Senhor, nós temos que buscar a máxima consagração na nossa vida. A máxima. Porque Deus não vai aceitar demônios compartilhando da obra dele. Ele vai começar a fulminar. Ele vai começar a derrubar. Então, nós, para nós fazermos a oferta diante de Deus, a consagração de pregar, louvar dentro da igreja, nós precisamos buscar verdadeiramente santificação, a presença abundante do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque eu tenho comigo que daqui para frente Deus vai começar a fulminar esse tipo de gente que está disfarçadamente profetizando por outro espírito que não seja de Deus, ou que esteja, o diabo esteja compartilhando do culto disfarçadamente. É? Porque hoje tá tendo muita aceitação de muita coisa, né? Dentro da igreja, muita coisa. Eu não tô falando de vestes, não, gente. Eu não tô falando de maquiagem de cabelo. Não é isso. Deus está querendo hoje que a pessoa seja íntegra de corpo, alma e espírito, na mente, seja uma mente pura, coração puro, mãos limpas, né? O que Deus não quer na casa dele é nudez. Nudez, tá? Mas eu tô falando aqui, explicando isso aqui, tá? É um detalhe da palavra de Deus, mas um detalhe muito importante e muito sério, e que está complicando a vida de muitas igrejas, levando igrejas até a fechar por causa de falsa profecia, falsa revelação, pessoas endemoniadas pregando dentro da igreja, pessoas possessas de demônios, pessoas literalmente imundas pregando dentro da igreja, ou às vezes até fazendo outra coisa. Então isso aqui é o que Deus, né, me faz entender dessa história de bode expiatório aqui, que é uma passagem polêmica. Tem gente que fala que esse bode expiatório aqui é Jesus. Eu não sei, Jesus. Ah, não sei se é Jesus. Porque Jesus levou nossos pecados para o inferno, né? Ele não deixou solto aí no mundo para outro pegar, né? Então, não sei. Jesus, ele foi o sacrifício de expiação e propiciação. É o que os apóstolos de Jesus tentaram explicar. Ele foi o sacrifício de expiação e de propiciação. Ele não foi o bode emissário. Esse bode emissário foi introduzido para levar o fogo estranho de dentro da igreja. Levar o fogo estranho de dentro da tenda da congregação. Tá? Bom, gente, tô falando, né? É uma explicação que ainda requer esclarecimento, mas pelo menos até aqui eu entendi isso. Vamos deixar aí no cantando para eu orar para vocês. Júlia Vitória, de dentro para fora. Depois eu vou fazer uma oração aqui no final, tá bom? Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. a hora da bênção, momento de oração. Graças a Deus. Ai, Jesus, vamos orar, gente. Ó, é 12:57. Eu tenho aqui uns 3 minutos para orar e vou abençoar você e quero deixar convite para vir para preparação de batismo. Quero deixar convite para vir para igreja, tá? E adorar tão somente a Deus, porque agora tá uma moda de adorar demônio por aí, é espírito estranho que ninguém, você nem sabe a procedência. Ah, tô adorando lá o Zé não sei das quantas. Você conhece o Zé das, sei das quantas? Você sabe onde que ele mora? Sabe onde que é o lugar dele? É, procura saber, né? Procura saber quem que você tá adorando aí. Ah, eu tô adorando um guia porque eu tenho um guia. Procura saber a procedência dele, procura saber de onde ele vem, né? E depois você me fala. É, mas Jesus, nós temos o legado da Bíblia que nos mostra de onde ele veio, para onde ele foi e o que ele fez, né? Agora nós estamos aí, o diabo tá se mostrando de bonzinho para muita gente aí, prometendo riqueza. Ó, só tem miséria e angústia na alma, né? Ninguém que adora diabo tem paz, né? Depois quer tudo se matar, porque é o que está acontecendo nesses últimos dias, tudo querendo se matar. Mas nós vamos orar agora. Senhor meu Deus, eu quero agora, Deus, na tua presença, perante a tua face, Senhor, orar para que o Espírito Santo ilumine a cabeça, a mente das pessoas, o entendimento das pessoas, Senhor. Meu Deus, aleluia. Ai, tekebiou, Shanás. Nai, kebiou. Eu começo a sentir uma virtude do Espírito Santo nesse lugar. A virtude de Deus que está passando também para a tua vida. Você que está me ouvindo, está crendo na palavra. Aleluia, porque ele é santo. Ai, que labiou xanás. Nei, que biou xanamahastui. Nei, calás. Aleluia, o Senhor está dizendo, povo, acreditem na minha palavra. Xanabiou das. Recebam, nei, que biou a minha palavra. Nahaste, que biou, calaste, biou. Aleluia, aleluia. Recebe a palavra, recebe a orientação de Deus, recebe, aleluia, a virtude do Espírito Santo. Oh, glórias, porque está sobre nós neste momento. Ai, Jesus, tu és bendito. Eu quero também orar pela irmã Zilda, pela sua família, por ela, que o Senhor alcance, Pai, essa tua filha, a sua família. Meu Deus, alcança, Senhor, e dê a sua grande graça, a graça que ela precisa neste dia. Senhor, a nossa oração aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Hora da Benção, um programa da comunidade Hermon. 1860, canal 285. Rádio Mania FM 104,9. Mania FM, ligada em você. Cultural. Eu tenho tanto pra dizer, tenho muito pra te agradecer. Lembro até hoje você olhando pra mim, desde o dia em que eu nasci. Como não te amar, te abraçar e cuidar de você. O melhor presente que Deus me deu, mãe, eu amo você. Parabéns, mamãe. Uma homenagem. Mania FM. Ligada em você. Quem ama a Deus, ouve a melhor. Mania. Mania FM. Ótica Quatar. Visão de futuro. Informa a hora certa. 1:01. Mãe, amor transmitido com um simples olhar. Seus olhos não mentem. O Dia das Mães se torna ainda mais especial com presentes da Ótica Quatar. Garanta a ela qualidade e bom gosto em receituário e solares. Afinal, a pessoa mais importante da sua vida merece. Feliz Dia das Mães. Ótica Quatá. Visão de futuro. Mania FM. Mania FM. Programação de qualidade. Promoção. Eu compro no comércio local. Ah, eu também. Nosso comércio é demais. Comprando no comércio local, todos ganham. E você pode faturar prêmios em dinheiro. Preencha seu cupom nos nossos parceiros. SOS Gás, representante Liquigás. Promoção. Eu compro no comércio local e valorizo o que é nosso. Apoio Mania FM. Essa é de Quatá. Você conhece os benefícios da auriculoterapia? Baseado na medicina tradicional chinesa, com a auriculoterapia, você trata estresse, insônia, depressão, compulsão, ansiedade e dor. Agende sua consulta pelo 18996848460. Clínica Rose Ribeiro, Rua General Marcondes, Salgado, 278, em cima da Unimed. Agora em Quatá, um novo aplicativo para cardápios online, o Quatá Foods. O novo aplicativo reúne cardápios dos melhores deliveries de restaurantes, pizzarias e lanchonetes da cidade em um único lugar para você consultar quando bater aquela fome. Baixe agora o aplicativo na Google Play ou acesse direto pelo site quatafoods.com.br. Você, dono de estabelecimento, entre no aplicativo e solicite a inclusão do seu cardápio. Quatá Foods. Mania! Mania FM. A rádio do povo de Deus. Você, algum familiar ou amigo, faz aniversário hoje? Se cadastre com seu nome, o seu telefone, o nome e o dia do aniversariante. Todo mês tem sorteio de um bolo da padaria do Mercadante e um óculos de sol da Ótica Quatá. Promoção aniversariantes do mês. Mensagem no WhatsApp 998263332. O sorteio acontece todo final de mês, às 10:30 da manhã. Serão feitas duas ligações para o sorteado. Não atendendo, será realizado um novo sorteio. Aniversariante do mês. Oferecimento MP Presentes. A Loja dos Preços Baixos. Vereador Professor Luiz Adilson. E Mercado Bom Jesus, o mercado do Galizé. R$100 te ajuda e R$500. Din Din, sempre é bom, né? Quem compra na Combate Móveis sempre ganha. São vários prêmios em dinheiro e um pode ser seu. Combate Móveis, atuando há muitos anos no ramo, com profissionais experientes e produtos da melhor qualidade, sem contar as condições de pagamentos. Combate Móveis, na Rua Rui Barbosa, no centro de Quatá. Uma mãe é capaz de dar tudo sem receber nada, de amar com todo o seu coração, sem esperar nada em troca. Feliz Dia das Mães. Mensagem da equipe do Plano de Assistência Funeral do Hering a todas as mães. Uma rádio que ama você. Mania! E adora Deus. Mania FM. Promoção. Eu compro no comércio local. Ah, eu também. Nosso comércio é demais. Comprando no comércio local, todos ganham. E você pode faturar prêmios em dinheiro. Preencha seu cupom nos nossos parceiros. Casa Coimbra, materiais para construção. Promoção, eu compro no comércio local e valorizo o que é nosso. Apoio Mania FM. Essa é de Quatá. Esqueceu de comprar o petisco do seu cãozinho? Ou a ração do seu bichinho de estimação? Fique tranquilo, a Casa das Ações atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, e tem tudo o que você precisa para cuidar bem do seu amiguinho. Diversas marcas de rações, aquários, gaiolas, artigos para pesca e muito mais. Atendendo de segunda a sábado até às 18 horas. Casa das Ações, na General Marcondes Salgado, 400, na Praça da Fonte. WhatsApp 18 99711 8445. Casa das Ações, cuidando do seu animalzinho e de você. Que tal um dinheirinho extra no bolso? Bom, não é? Bom, não é? Bom, não é? Na Casa da Construção, além de economizar nas suas compras, você concorre a vários prêmios em dinheiro. Você não vai ficar de fora, vai? Corra para a Casa da Construção. No cartão, parcelando em até 12 vezes. Tudo para a sua construção ou reforma. Avenida Comendador José Jorge, 144. WhatsApp 99710-8075. Casa da Construção, a loja do Amarildo. Mania! Com Deus. Promoção. Eu compro no comércio local. Ah,